Paz do Senhor. Hoje eu estou aqui no terraço do apartamento desse meu amigo que eu falei para vocês ontem, num andar muito alto do edifício, uma vista lindíssima. E esse barulho que vocês estão ouvindo ao fundo é o barulho do vento contrário à estrutura do prédio, produz esse som. E lá embaixo tem um aeroclube, daqui dá para ver a pista, aqueles aviõezinhos subindo, e tem um aparelho que mostra a direção dos ventos. E interessante que os aviõezinhos, eles só sobem na direção contrária aos ventos, ou seja, eles enfrentam o vento contrário para poder levantar voo. Lembrei dos ventos contrários na minha vida. E é quando eu enfrento os ventos contrários é que eu consigo subir e ficar perto do Senhor. Olha os ventos da tua vida contrários. Enfrente, você vai subir, vai levantar voo e vai ficar mais perto do Senhor. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.